Salmos de número 30, verso de número 5, parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é acreditar no sol da manhã. É acreditar que no meio da tempestade que nós estamos vivendo, há uma esperança chegando. A maior dificuldade de lidar com pessoas que estão passando por crises na vida é fazer elas perceberem que tem chance, que tem uma esperança. E sabe, durante muito tempo eu li esse texto e a minha perspectiva sempre era igual. Eu dizia: olha, toda noite tem fim. Mas quem é que nunca acordou com um dia nublado sem sol? Por exemplo, a minha cidade, eu sou de Joinville. A minha cidade é conhecida como a cidade mais nublada do Brasil. Não são todas as manhãs que o sol aparece. A maioria dos dias da minha cidade são nublados. Então, para mim, isso aqui não faz muito sentido. O choro dura uma noite, mas o sol vem pela manhã, a alegria vem ao amanhecer. Porque ela está dizendo o seguinte: noite e dia são dois tempos distintos. Noite é escuro, dia é claro. E o dia só é claro por conta do sol. E eu fiquei pensando. Um dia eu estava vendo aqueles vídeos na internet, aqueles curtinhos, e tinha um menininho dizendo, como se fosse, eu acho que era Albert Einstein, mas a física que explica isso, não sei se propriamente foi Albert Einstein que falou, mas o professor o questionou sobre a existência de Deus por ter tanta maldade. E aí o menino disse para o professor: professor, existe a noite? E o professor disse: claro que sim. E o menino disse: não, a noite não existe. Na verdade, a noite é ausência de luz. E ele disse: existe frio? E o professor disse: sim, existe. Ele disse: não, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não existe noite. Existe ausência de luz. Entre milhares de estrelas, uma é a que cumpre este papel, o sol, também conhecida como a estrela da manhã, também profetizada dizendo que Jesus é a estrela da manhã. Lá em Apocalipse, Ele é a estrela da manhã. Sabe o que é noite? Sabe o que é escuridão? A ausência. De luz. É a ausência da estrela da manhã. Ei, você pode passar pela maior tempestade, mas se você quiser, você passará com a estrela da manhã junto com você. Você chora se quiser. Se você não quiser, clame, grite: estrela da manhã. O choro só dura enquanto a estrela da manhã não chega, porque quando ela chega, as trevas desaparecem, o choro vai embora. Ei, acabou! Quando o salmista dizer o choro dura uma noite, ele está dizendo: enquanto o sol não chega, eu choro, mas a alegria vem quando o sol da manhã se apresenta. Sabe o que é isso? A nossa vida é uma sem o sol da manhã, sem a estrela da manhã. Há uma multidão de gente chorando porque ainda não descobriu que a estrela da manhã muda a história. enquanto nós não descobrimos a estrela da manhã, a noite perdurará na vida de muitos para sempre. Você já viu que quando alguém reconhece Jesus, a vida muda? Quando nós nos entregamos para Jesus, a nossa perspectiva muda. A maior capacidade da luz é trazer clareza sobre aquilo que estava obscuro. A luz dissipa as trevas. Se há uma escuridão na sua história, se há um choro duradouro e que não cessa, o choro pode durar enquanto o sol, a estrela da manhã, não chegar. Porque quando ela chegar, junto com ela, a alegria chegará.